falávamos antes do nosso intervalo sobre perspectivas biológicas muito afetadas pelo pensamento positivista sobre as causas do crime. Ser afetado por pensamentos positivistas implica um pensar que prestigia a razão como causa do não crime. A expectativa de que o homem racional não é criminoso. De que nós podemos criar métodos racionalmente planejados para racionalmente afetar outras pessoas. Que essa afetação racional é fortalecer a razão do outro para que assim ele possa não cometer crimes. Se por um lado sugere um discurso que trata o sistema penal como algo que recupera as pessoas, por outro lado, um desdobramento histórico disso, que são teorias etológicas, se baseiam numa visão do homem cuja causa do agir seriam os instintos, entendendo instintos como aquilo que permite em nós organizar a nossa energia vital, o que nos faz agir, o que nos faz pensar, aquilo que nos lança nas ações do mundo, organizar com coisas fora de nós. Objetos. Objetos que, uma vez relacionados a coisas, tornam-se objetos, a forças, tornam-se objetos dos desejos. Linguagem. Nada mais seria do que um critério de o código de organização dessas forças. É a linguagem que cria em nós o desejável. Cria em nós o desejável porque a linguagem, aquele nome que damos aos critérios, a essa teia de significantes e significados que nos permite associar determinada força com determinado objeto. Continuando por essa perspectiva, porque o desenvolvimento dela pensada como algo independente do instinto. Sim, porque a primeira formulação é que as pulsões criadas pela linguagem, seriam uma espécie de estágio superior, ou etapa posterior do desenvolvimento de determinado instinto, que, portanto, por detrás, no fundo, a infraestrutura, no subsolo de toda e qualquer pulsão, de toda e qualquer linguagem, lá estariam eles, os instintos. A ruptura com teorias etológicas, passando pelas biopsicanalíticas, sobretudo influenciadas por Freud, pressupõe uma leitura na qual haja uma clara diferenciação, uma independência das pulsões com relação aos instintos. É quando, na criminologia, ganha-se essa perspectiva revolucionária do homem sobre si mesmo. E será a principal crítica das teorias biopsicanalíticas com relação às etológicas. A possibilidade do homem revolucionar-se, transformar-se a si mesmo. Como funcionariam nesses mecanismos, portanto, essa linguagem? Voltemos ao exemplo da criança com a caixa de sapato, cujo chute na caixa de sapato ofende a criança como quem chuta dela o carro. Você olha para a criança e diz assim: bobinha, tolinha, boboca. Ela acha que a caixa de sapato é carrinho. Ela não acha, mas trata como se fosse. Quando você chama de bobinho, quando você diz, ah, isso é coisa de criança que gosta de brincar. Isso que você chama de inocência. Você, às vezes, tem a impressão de que é uma capacidade, formação ainda incipiente, coisa que só a criança tem. Que você não simboliza. No campo simbólico, no campo da linguagem, e quando eu digo a linguagem, o simbólico, é porque a linguagem nada mais é do que justamente a associação de forças a símbolos. Será que a linguagem teria algum critério biológico inato de associação dessas forças a determinados símbolos, a determinadas imagens na nossa cabeça? Sim, porque quando você deseja essa cadeira, por exemplo, essa cadeira só existe propriamente para o seu corpo como algo visto, como uma imagem retida em você. Não existe como algo que seja pertence ao seu corpo. É coisa fora de você. O fora de você se manifesta dentro de você só como imagem, só como pensamento. Um símbolo, portanto. A imagem da cadeira na sua cabeça não é a cadeira. É um símbolo da cadeira. É algo que permite você associar a cadeira, que você identifica com a cadeira. mas com símbolo. A criança, quando brinca, o que ela faz é exercitar a capacidade da nossa mente de livre associação de ideias. De fato, para a mente, no que diz respeito a esse campo do simbólico, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Caixa de sapato pode ser carrinho. E no momento seguinte pode ser casa. É uma capacidade que nós temos. Sem a capacidade de simbolizar, não haveria arte. Não haveria arte. Para início de conversa. Quando eu penso linguagem para essa perspectiva simbólica, em que qualquer coisa pode ser qualquer coisa no campo simbólico, está feita definitivamente a ruptura com a ideia de instinto. Porque o instinto seria um código pré-determinado de associação de forças aos símbolos, que permitiriam ao marsupial, quando nasce, ver a bolsa de mamãe e dizer, é para lá. Porque já há um símbolo, já há uma associação, já há algo dizendo que aquilo ali tem algum sentido para ele, que dá alguma direção para a vida dele. A linguagem não, o jogo é livre. Qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Nós olhamos a criança e dizemos que ela é bobinha, porque nós deixamos de perceber como nós continuamos trabalhando com a linguagem a partir de livre associação. Nós deixamos de perceber o quanto nós livre associamos as coisas ainda hoje. Estudei na PUC, lá fui do movimento estudantil. Pertenci ao centro acadêmico. Um dia, a gente estava fazendo um movimento dentro da PUC pela redução de mensalidade. Teve um dia de manifestação em que alguém apareceu do nada, segurando uma jaca. É porque onde fica a Vila dos Diretórios, tem muita jaca, tem muito pé de jaca. Caiu uma jaca verde, o cara pegou a jaca verde e saiu. Então vinha aquela multidão de alunos, uma espécie de passeata do pilotismo do prédio principal da PUC, e um cara na frente, sozinho, segurando uma jaca, e todo mundo indo atrás. Quando o pró-reitor disse que as mensalidades não iam cair, o pessoal vai anda, ele pegou e jogou a jaca no chão e tentou quebrar, e não conseguia. Quando não conseguia, as pessoas começaram a gritar, abaixa a jaca dura, abaixa a jaca dura. A coisa foi tão fantástica que a jaca virou uma espécie de símbolo do nosso movimento. Porque em outras duas manifestações seguidas, lá estava o mesmo cara segurando a jaca. A gente já chegou numa posição tal que não conseguia sair da vila sem a jaca. Cadê a jaca? A jaca era a santa da nossa procissão. Sem ela não fazia sentido, sabe? O negócio foi ficando tão sério que a gente resolveu fazer uma bandeira com uma jaca. Então a situação é, estou eu na reunião decidindo sobre a bandeira da jaca. E a decisão sobre a bandeira é o que mais colocar na bandeira, porque a jaca era uma certeza. Aí chega um cara e diz assim, ah, pô, uma jaca? Ué, ele, por que uma jaca? E eu disse, e por que não uma jaca? Porque a jaca vai fazer com que as pessoas riam da gente. Não vai dar seriedade. Ele era filiado ao PT. Militante do PT. Eu cheguei para ele e disse assim, vem cá. O símbolo do PT é uma estrela. Meu amigo, uma estrela é algo tão aleatório quanto a jaca. Eu disse, não, é muito diferente. Por que é diferente? Porque estrela é um símbolo de luta. Quem disse isso? Para início de conversa, a estrela, que é símbolo do PT, é um pentagrama. É isso aqui que Bolsonaro chama de estrela. Estrela é aquilo que tem no céu. Quando eu olho para o céu, eu não vejo isso. Eu vejo é isso. Um ponto. Eu vejo uma bola. Mas ninguém disse que isso aqui é estrela. Isso aqui é estrela. É mesmo? Associar um ponto a isso aqui, sinceramente, livre associação. E mais, a facuta tem um símbolo de luta. Quando eu olho para o céu estrelado, eu penso em tudo, menos em guerra. A não ser, claro, guerra nas estrelas. Mas o PT é mais antigo do que Darth Vader. Logo, eu acho que não é daí que vem essa história de estrela ser símbolo de luta. Né? Nós é que inventamos esse troço. Assim como inventamos o sentido e valor para a jaca. Qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Mas ainda assim, qual é a diferença da criança? A diferença da criança para o adulto, no que diz respeito a essa organização da linguagem, não é propriamente uma, digamos assim, que a criança seja mais bobinha ou inocente. Mas, na verdade, é só menos tempo no mundo que diferencia a criança de nós. Sabe por quê? Nós vamos sendo submetidos, ao longo da nossa vida social, com uma série de atos de simbolização. Nós não construímos ao longo da nossa existência social o sentido e valor das coisas o tempo todo. Ao contrário, nós recebemos da sociedade o sentido e valor das coisas, como o sentido e valor da moda, por exemplo. Aí você pega a roupa e diz, bonita. No verão seguinte, a beleza é outra coisa, é outra roupa. Mas você, por ser adulto, a única coisa que você tem além da criança é mais socialização. É mais inserção na sociedade. Você já se conformou mais aos livre associados simbólicos, aos símbolos já construídos. Um artista, para ser artista, precisa não ser tão conformado assim com os símbolos sociais. O artista é alguém que brinca com a livre associação. E as pessoas dizem algo infantil, lúdico. O que é o jogo do lúdico, se não o jogo da livre associação? Que nós continuamos, nós mantemos a mesma capacidade, só que atrofiamos essa capacidade. Não por características biológicas, mas por características sociais. De símbolos que nos são vendidos, do permitido e do proibido, de coisas que incorporamos. E quanto mais incorporarmos essas coisas, mais sociáveis nós somos. A criança, que é muito mais próxima da livre associação, é também muito menos sociável do que todos nós. Mãe, essa é aquela moça que você disse que é chata? Não, filho, não é isso. Não, é ela sim. Criança tão inocente, não incorporou jogos sociais. Não incorporou. É só isso que diferencia. Mas mexer com o que falou dos outros também é complicado. Claro. O professor, eu posso ter falado, eu sou uma senhora assim, de uma certa idade. Ele fez uma obra lá. E ele foi extremamente mal interpretado. Ele fez como se fosse uma fachada de uma catedral gótica, mas tem que comprar uma sanitária, tem que botar a exposição. E ele foi extremamente mal interpretado. O cara não estava com ele porque ela entendeu que ele estava falando que a religião não prestava. E ele foi explicar para mim que não tinha nada a dizer, porque meu banheiro é um tempo. É. Então, eu ia porque era normal aquele filho dele, né? Porque eu não vou te falar com ele. É porque a arte força a barra na linguagem. Força a barra na livre associação das coisas. Não é? Porque a arte não reproduz o convencionado, ela quer romper convenções. Ela trabalha no limite. Né? Isso é arte, isso é o ato criativo. Da reassociação, da ressignificação das coisas. Agora, nem todo mundo está preparado para isso, né? Há pessoas que são mais crianças e pessoas que são menos crianças. E reagem. E o Baradat é isso. Quantas pessoas interpretam de maneiras absurdamente diferentes a mesma obra de arte, mas tendem a interpretar a partir do que já sabem, a partir do que já é construto social delas. E como elas reagem de forma agressiva, não é? À ruptura desse sistema. A ruptura dessa organização das coisas. A ruptura do desejado. É fantástico, é fascinante isso. O caso da Jaca é um deles, que eu acabei de contar. O cara estava achando um absurdo, mas por que não a Jaca ser o símbolo? É tão absurdo quanto a estrela ser o símbolo do PT? Não, mas aí é diferente. Por que é diferente? É só porque tem mais gente dizendo isso. E mais nada. E mais nada. E pior, para nós lá naquele movimento era o contrário, tinha mais gente, a jaca fazia muito mais sentido para aquelas pessoas do que uma estrela. Muito mais. Não é? É só uma questão de estar mais no mundo, estar mais afetado pelo mundo. Tanto que vários artistas são associados também a não socialização. Gente estranha, que gente esquisita, não sei não. É sempre um cara perigoso. É sempre alguém limite na sociedade. É um borderline da sociedade. Está quase lá, do outro lado. Não é não? Mesma coisa, mesma coisa. Olha, e como fica a estrutura? Veja que linguagem voltará. Só que essa leitura aqui, muito afetada por Freud, segue uma leitura profunda do homem, muito parecida com a visão de Freud. Veja o inconsciente. Aqui está o seu inconsciente. O isso. As funções em tese para Freud viriam do que se chama de para além do dispositivo de prazer. Aonde fica o para além do dispositivo do prazer? Então, não sei, no fruto do dedão do pé esquerdo. Em algum lugar dentro de você, para além. O que é o dispositivo de prazer? É a função como que organizada. Como se a linguagem fosse uma teia. Uma teia que impedisse essa força de passar por alguns lugares, mas permitisse que ela passasse por outros. Que é organizar, de alguma forma. Então, a organização das funções seria um dispositivo de prazer. Para além do dispositivo, é melhor vida. Aí na melhor vida. Esse dispositivo de prazer funciona aqui no tal do inconsciente. Portanto, o seu inconsciente, a linguagem, é função organizada. O seu inconsciente, portanto, está repleto de símbolos. Está repleto de significações quaisquer. Significações, associações, existe, lá. Então, se isso, função organizada, que agora se chama desejo, é algo que lança você para objetos fora de você, então deixa o rapaz adolescente andando na cidade. Anda ele movido pelo índice, pela pulmão. Ele olha e vê seios. Quando vê seios, joga seios, seios, seios, seios. Mas ele não ataca imediatamente. Por que não? Ainda que deseje muito, há algo que o faz não lançar instantaneamente em cima de todo e qualquer objeto de desejo. Algo que o segura, algo que o retém. Uma contra-força. Freud pensa o homem como um ser conflitante consigo mesmo. Um conflito de dois princípios. Um que ele chama de princípio do prazer. Essa função organizada por linguagem por associada a objetos, novamente objetos de desejo. Princípio do prazer. Algo que nos faz crer que, pelo objeto, aplacaria dores da existência. Angústias por faltas. Angústias em função de frustração de não ter aquilo que tanto queremos. Ao princípio do prazer, da força do prazer, que nos lança de desejo, haveria uma contra-força. O que ele chama de princípio de realidade. O cara olha a mulher bonita, diz para ela seca. Ele a quer. Mas ao mesmo tempo tem algo dentro dele que diz assim, irmão, se for lá, vai dar merda. Se for para cima dela, ela vai gritar, vai te dar um tapa, você vai ser preso, ela vai estar gritando, tarado, tarado, tarado. E quando for para o estilo entrar, olha, você não imagina o que vão fazer com você. É. Aí ele segura a onda. De onde viria o princípio de realidade? Veja que a sociedade é o tempo todo castradora de você. Sempre que você nasce, veja, como a criança que associa livre desde tudo, a criança, ela é alguém pouco percebeu, ela é alguém que pouco percebeu as castrações sociais. Mas o tempo todo a sociedade vai te castrando. A sociedade vai dizendo não, eu quero, não, isso não. O tempo todo, o tempo todo. Esse processo de castração é lenta, gradual e constante luta entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Freud criará um modelo básico, analítico, dessa luta, ou do resultado da luta entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Esse modelo básico é que é um fabuloso complexo de ética, questionável até a última conta do princípio. Mas é um modelo dele. Ético conhece a história do seu caráter. Qual o barato do ético? É que impede toda criança quando nasce. Toda. Isso é uma leitura que no momento Freud faz uma leitura biológica do homem. Freud é médico, fala como médico. Toda criança, quando nasce, é um perverso polimórfico. O que é ser perverso polimórfico? É porque Freud trabalha a sexualidade a partir de conceitos de sexualidade saudável e sexualidade mórbida, por assim dizer. A sexualidade saudável é aquela da relação sexual peniano-vaginal e de preferência na posição papai e mamãe com luz apagada ainda. É aquela que os atos sexuais são atos de encontro, de entrega prazerosa, cuja sensação de prazer se concentra biologicamente nos órgãos genitais. Explode. O problema é que a criança, quando nasce, ela não tem essa concentração de prazer corpóreo nas partes genitais. Na verdade, ela não tem uma concentração privilegiada de prazer no toque corporal em lugar nenhum do corpo. Portanto, todas as relações de excitação corporal, toque, as sensações prazerosas, prazer que tem como porta de entrada o corpo, todas elas são prazer de natureza sexual. Simplesmente porque não há o especialmente sexual. Não haveria distinção dos prazeres. Por isso, todo e qualquer toque é prazeroso, um tipo de prazer codificado pelo corpo como prazer sexual mesmo. Para nós, já tão erogeneizados, é até difícil imaginar isso. Tesão pelo toque da ponta do dedo. Mas para a criança, a relação de prazer é exatamente essa. Por isso, um perverso. Perverso porque a sexualidade da criança não está ligada às zonas eróticas. E por que polimorfo? Porque se está espalhada pelo corpo todo, ele tem todas as formas de perversão possíveis. Todas. Perverso polimorfo. E você que achava que a criança era um ser lindinho, hein? Pois saiba que é um perverso polimorfo que está ali na sua frente. Outras formas de perversão, só para você ver, outros morfos, outras formas de perversão. Sexo oral. A boca não foi feita para o prazer sexual. É uma perversão. Lambida na orelha. Tudo isso é perversão. É uma parte da obra de Freud que é para lá de criticar. Porque, obviamente, Freud transforma conceitos sociais de comportamento, dá a eles uma leitura biológica. Não é? Mas Freud tem muito essa necessidade de prestar contas ao positivismo, que é a base da cientificidade do seu tempo, e também a leitura médica dele, a leitura biológica. O que a psicanálise tem de fantástico é quando ela não é científica. É quando a psicanálise não tenta ser ciência. Quando tenta, é o pior que Freud. É o pior das psicanálises. A história das perversões é assim. Mas não se dá aquela coisa assim, que são os órgãos genitais. A partir dos órgãos genitais, que existe procriação, então lá se tem que funcionar o prazer. Se eu olhar para uma coisa, para alguém, tá, eu trago uma mulher para ser vestida, um papá, por exemplo, e eu tentar perceber, então eu estou dizendo que não vou errar. Se eu gosto de tirar uma pessoa que olha em rua, ele está com coisa de sonista. Todos doentes. Todos. E haveria fases, como se o prazer caminhasse, da ponta da sua cabeça até os genitais. Fase oral. Depois a fase anal. Eu sempre perguntei por que na fase anal o prazer viria pelas fezes expelidas. E nunca pela criança tentando enfiar alguma coisa anos adentro. Porque na fase oral o prazer é justamente isso, né? A criança colocando coisas na boca. Por que na fase anal não é assim também? Eu sempre pergunto isso. Freud nunca respondeu. Eu mando e-mail e ele não me responde. Mas fato é que é um perverso polimorfo que Freud escreve e vai deixando de ser. Ok. Nessa fase perverso polimorfo, quem é a pessoa que tem contato corporal constante com a criança? O primeiro ser que comumente a criança perceberá como o outro que lhe dá prazer. A mãe. A mãe. Está só que aparece. O fato da criança, desse perverso polimórfico, associar ao toque da mãe as relações de prazer, é essencial para o discurso do ego. dessa atração inconsciente de natureza sexual, não que ele queira enviar o bigulinho dele na mamãe, mas é porque ele quer ter a presença física dela, o prazer corpóreo, o prazer perverso polimorfo, com a mãe, porque ele identifica com a mãe, porque é a mãe que o toca constantemente, e não o pai. E a mãe que dá o seio com leite. A mãe que dá o seio com leite. Agora, há um detalhe boçal aí. Freud vive numa sociedade vitoriana, ou seja, na era da Rainha Vitória na Inglaterra, uma sociedade de ultra controle, ultra castração dos costumes, dos comportamentos. E o pai vitoriano, o pai ao tempo de Freud, é um ser que não toca no filho. O homem é absolutamente ausente de toque nos filhos. O homem não carrega a criança no colo, quem carrega é mãe. O homem não faz carinho em criança. O homem é um ser distante daquele olhar que censura. É o homem da lei, o homem da interdição. É muito diferente de um pai moderno. O pai moderno carrega a criança também. Troca a fralda também. É um ser em que há toque. No modelo, veja, Freud desenvolve a psicanálise a partir de boa medida das análises que ele fazia. É uma, entre aspas, quase ciência que nasce de uma prática mesmo, de um procedimento de conversa em consultório. Então está muito ligado também à cultura das pessoas que apareciam lá, todos vitorianos, como ele mesmo. Como ele mesmo. Por isso era um cara É, exatamente. Até que ponto são dados absolutamente culturais que marcam um modelo que se pretende ser universal para o homem. O modelo não pretende ser cultural, mas o duro é. O é uma consequência da sociedade de quem tem contato com a criança é a mulher. Bom, mas o fato é que isso representaria uma história comum dos homens. Porque essa linguagem que organiza o nosso dispositivo de prazer, ela não é inventada? É. Mas ela é inventada como? Ela é inventada a partir do desenvolvimento da nossa percepção sensorial do mundo. A partir do choque, o princípio de prazer e o princípio de realidade. Portanto, traumas comuns gerariam uma base comum de análise. O que ele descreve é um trauma comum, profundo, poderoso, que dividirá a mente, que criará outro compartimento dentro do seu id. Ora, o pai, qual o papel do pai na história singular, na trajetória singular de existência desse pedelho que tem um prazer perverso polimorfo pela mãe? É a figura do interditor. Por que do interditor? Por que do homem da lei? Porque um belo dia, a criança vai crescendo. E um dia vai chegar o pai e diz assim, mulher, hoje eu vou te usar. Tome banho que eu te quero limpinha. E nisso está o filho. Mamãe, faça limpa. Não, sai daqui que hoje só eu e só. Vai que o seu quarto, moleque. O pai aparece de fato como um ser que disputa com ele a atenção do objeto de prazer, que é o banho. Ele começa a perceber isso. Esse perverso polimorfo, quando perverso, ele nutre um desejo inconsciente de parricídio. Ele quer matar o pai. Como é que o coitado fez? Sem saber. Tudo inconsciente. Ele nutre esse desejo. Mas veja, ao longo do tempo também há o desenvolvimento de relações afetivas, de afetos positivos com relação à figura paterna. E, portanto, a criança sofre uma tremenda ambivalência, uma relação de amor e ódio. Você gosta do Mané que está ali, mas quer matar o cara também. Olha aqui. Isso gera angústia, geração de ambivalência. Encontro de dois princípios, o princípio de prazer e o princípio de realidade. As grandes angústias vêm desse choque. Vêm desse choque. Ora, o princípio de prazer você tem várias formas de evitar o choque do princípio de prazer com o princípio de realidade. O princípio de realidade depende de uma percepção vinda daquilo que mais se confunde com a ideia de razão, o seu ego, a sua parte consciente. A consciência como sendo a porta de entrada sensorial das coisas percebidas. Como se fosse uma capacidade de perceber a objetividade. A criança, quando vai crescendo, vai desenvolvendo cada vez mais o ego. O ego joga princípio de realidade. O índio joga princípio de prazer. Eu lá são os dois na porrada. Quero matar meu pai. Como eu gosto do meu pai. E os dois prazeres jogam. Para você resolver isso? Você pode, alternativa A, fazer uma nova associação, sim, porque o critério não é de livre associação, dessa função a um novo viés, dessa vez um objeto não interditado. É a história do camarada que sofre uma espécie de interdição do prazer e desloca o seu desejo para outro objeto permitido. Me frustrei no trabalho, queria ser promovido e não fui. Sou deprimido. Vou me compensar dando um presente. Não satisfiz o desejo que você quer, agora não satisfiz o desejo. Vou satisfazer o meu desejo e ficar no novo. A força está aqui. Eu só não vejo o que é. Mas tem uma segunda saída, e para fora o que acontece no caso do ego. É recalcar. O que é recalcar? É você prender essa força. É você conter na barra da vida. Veja, desejos não são realizados no final das contas. Não são realizados. Você se apropria de determinado objeto. Mas, quando você se apropria do objeto do desejo, aquela força, ela não desaparece. Ela continua ali de alguma forma. Claro, porque o cessar das forças do princípio de prazer equivale à morte. Enquanto você está vivo, há a geração dessas forças vindas lá do paralelo do princípio do prazer. E como eu já disse, fica perto de Deus, esqueça, né? O fato é que você pode simular o prazer. As canais de trânsito, numa sociedade que era ultra-defensora de costumes, portanto, ultra-defensora de desejos, a doença principal que a gente vai analisar era a histeria. O que é histeria? É fruto do recalque. Meu assunto muito grande, você recalca tudo. É como se você tivesse força para segurar uma força dentro de você. Um bom exemplo de você é a respiração atômica. Ele é leve. Você consegue segurar na mão? Sim, sim. Só fazer circulação para ele, para dar uma força. Agora é o seguinte: fica meia hora assim. Quando você vai tentar segurar isso? Quanto mais tempo passa, seu braço vai doendo, você vai cansando. É aquela força constante, pequena, mas constante. E você vai se desgastando. Aquilo vai te sugando, aquilo vai te nutrindo. É como você gastasse muita energia com você mesmo. Chega uma hora que aquela energia extravasa para outro ponto. Extravasa para qual ponto? Fique nervoso. Deu descontrole. É você, sabe? É você tentando ressignificar de alguma forma. Como se essa força tentasse passar por essa rede de linguagem, mas uma rede de mudança, que não deixa nada passar. E ele força, e vai extravasar de alguma forma. Extravasar em manifestações corporais mesmo. Doenças, de comportamentos estranhos, de comportamentos desmedidos e incontroláveis. Esse aí. Esse aí. Olha, era a doença do seu tempo. Quanto mais repressões você dá, mais mistério você fabrica. Porque mais coisa você tem que recalcar. Imagina que a sociedade vitoriana de Paulo Sá tem regra que não acaba mais do guardanapo, do copo, do todo saco. Quanta coisinha você complementou a beleza, né? Antes de complementar, pegue. Meu Deus, o que vão dizer de você? E lá vai você sofrendo só porque você complementou. A dona da casa, depois de cumprimentar, a cunhada dela. Oh! Imagina, meu amigo, quanta repressão. Há um chefe babaca que é perto, que você vai ver, meu povo. Você vai ter histeria na série, depois de um tempo. Mas já estou vendo um tempo. Eu me registrei. Esse recalque. Esse grande recalque, para fora de primeiro, grande e necessário recalque, que é essa ambivalência entre o desejo de reflexão do povo ter uma lógica que é que o princípio de reflexão, mas foi não, matar o pai não, gera um grande recalque, que será o ideal de ego, o super-ego. O super-ego é um recalque, é um trauma. É uma frustração. Mas uma frustração que representa uma forma muito especial de linguagem, porque é um recalque que será associado ao código de auto-interdição. Como assim? O super-ego é uma história inconsciente de autocontenção. Isso é o que ele diz, resolver o seu ego. Você tem que resolver esse conflito de forças. E a resolução é recalcando. Esse recalque, portanto, é conflito resolvido. Amigo, todas as outras situações de recalque necessário que você encontrará ao longo da sua trajetória de existência, você tirará como modelo de solução daquele conflito, daquela ambivalência de sentimentos, o recalque já feito. O ético é importante porque ele é a base do critério de solução dos seus conflitos entre princípio de prazer e princípio de realidade daí para frente. É que nem adolescente. Todo mundo já teve o primeiro amor adolescente, né? E primeiro amor é um saco. Porque, nossa, adolescente fica assim, ai, meu Deus. Ele é a vida. E quando acaba o namoro? E quando eu tomo o primeiro pé na bunda? Amigo, tratar de, sabe, cuidar de adolescente recém-pernabundado, nossa, é um saco. Eu vou morrer. E você fica olhando e rindo, meu amigo. E rindo, né, da primeiro namorado, sabe? Primeiro. Mas para ele é um sofrimento boçal. Agora, depois do 19º pé na bunda, a depressão dura algo então de 6 segundos. Que é o tempo que demora até passar outras. E você, oh, que gato! É o tempo. 6 segundos. Você vai estar com isso. É que é o primeiro, sabe? Você não tem como resolver esse jogo de conflito dentro de você. Você foi crescendo, sabe? Sendo bombardeado por historinhas de que só pode se entregar para um. Então, você, aí vem os hormônios mandando ver. Oh, olha lá, tesão em cima e tal. E todo um código social de como esse tesão deve ser tratado. É com um só. E é para sempre. E é amor eterno. Aí encontram e toma o pé na bunda. Putz! Você não sabe como resolver esse troço. O primeiro namoro mal resolvido, o primeiro pé na bunda, será um modelo inconsciente de resolução de todos os outros pés na bunda que você tomar daí para frente. O difícil é só o primeiro. O segundo já é mole. Não é? O segundo já fica até naquele, pô, até que não foi tão ruim assim. Aí você já parte pro terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí já não está nem aí mais para nada. Já está bem resolvido. Adolescente é que fica sofrendo um ano. É, aí fica muito mais tranquilo o negócio. Fica muito mais fácil. Agora o primeiro pé na bunda, outro. Mas ele é necessário, porque você tem que resolver isso dentro de você. Tem gente que não resolve e não escapa vivo à adolescência, diga-se de passagem. Mas tem gente que resolve muito bem depois de resolver, então é o ego. É a primeira frustração, o primeiro trauma, e será o trauma modelo para todos os outros. Em pé das ambivalências doerão menos. Eis o homem sociável. Veja o nosso amigo que passa na rua e vê mulher, mulher, mulher. Mas ele não vai, por quê? Super ego. Olha o princípio de realidade. Não pode, não pode. Mas ele não fica toda hora. Mulher, não pode, não, mulher, não pode, não pode. Porque já é um super ego, já é um código de interdição funcionando nele diuturnamente. Um dos problemas da sociedade, usando essa leitura, é que nós somos sociedade de pouco super ego. Cito uma lacaniana, Maria Rita Kell. É Maria Rita mesmo. Maria Rita Kell. Ela escreve um livro chamado sobre ética e psicanálise, que ela analisa o seminário 7 de Lacan. E ela dá um exemplo muito, muito interessante. Ela chega no museu, diz ela que a história é real. Ela chega no museu e tem um cara, sabe que museu tem banco, para você poder ficar sentado olhando o quadro. Mas o cara chega e deita no banco. O cara deita. Museuzão, deitado. Cruza a perna e tá lá, relaxando, ambiente do museu. Aí vem o segurança. E o guarda do museu. Ô, moço, não pode ficar aí não. Não pode ficar deitado assim. E o cara resiste. Não pode por quê? E o cara falou, não dá. Não pode porque é regra. Não pode. Mas por que tem essa regra? Eu não aceito essa regra. Essa regra não faz sentido. Qual o problema de eu ficar deitado aqui? Aí o segurança diz, olha, se você ficar deitado aí, meu chefe vai ver. Vai me dar um esporro e eu vou perder o emprego. Então quebra o meu galho, vai. e o cara só por sua causa. O que isso tem a ver com sociedade contemporânea? É porque, se você fosse uma pessoa de muito super-ego, o cara que esse sistema em tese de funcionamento, de adequação, economia dos princípios de prazer, desse princípio de realidade, funcionasse muito bem, você seria um cara que teria internalizado os mecanismos de autocensura. E que, portanto, o apelo à proibição pela proibição funcionaria com você, com mais eficiência. Não é aquele que você deixa de fazer algo só porque tem uma repressão evidente. O superego é aquilo que permite você internalizar a norma de proibição. Porque ele nada mais é do que a experiência de uma norma de proibição internalizada. Que faz com que você não seja aquela pessoa do faço o que quero. Que é o contrário, que haja algo internalizado dentro de você que diga para você não fazer o que você quer. É o homem para quem o discurso da lei funciona. Se não tem um discurso da lei, só tem mais uma coisa que nos salva, que é a identificação. É que a dor do outro seja a dor que doa em você também. Que é para aquilo que o guarda apela. Como segunda alternativa. Primeiro, não pode porque é lei. Não reconheço a lei. Não quero saber da lei. Que se dane a lei. Segunda alternativa. Eu vou me ferrar se você continuar aí. Pô, tudo bem. Me identifiquei com você. Senti que a dor sua pode doer em mim. Não quero que isso aconteça. Não é? Vou deitar e me esparravar em outro canto. Pô, valeu. Mas se não há nem superego, nem risco de identificação, aí não tem jeito, não há quem segure. Não há quem segure. Não é? E que superego, portanto, é a formação desse processo traumático, que é o grande barato da leitura psicanalítica. É o lado não cientificista. E que pressupõe, portanto, você mexer nesses códigos, no código de linguagem. Tem, qual é o que continua desenvolvendo a ideia de função? Nele, terá uma grande sabedoria. É quando o Freud começa a produzir a sua obra de psicologia social, mesmo, de dar à sociedade como efeito de uma causa psíquica. Quando ele desenvolve a sua obra de psicologia social, a partir do Estado do Tabu, ele encontrará um livro muito depressivo, chamado Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura, o que ele chamará de Pulsão de Morte. Uma força destrutiva de nós. A função de morte é um grande mistério. Por próprio Freud. Ele tenta formular, nega, volta à função de morte e aceita. Ele se rende à função de morte. Ele não arranja outra alternativa. Ele arruma algo que o faz perceber a função de morte. Tenta livrar-se dela, tenta resolver, não é um erro, se não está aí na minha frente. Ele fez a mesma coisa do inconsciente. Não é? Assim como Pedro nega Cristo por 3 vezes, Freud nega o inconsciente por 12 vezes. Porque é uma hipótese completamente fora do modelo cientificista. Ele faz quase a mesma coisa com a pulsão de morte. Mas se vê obrigado a aceitá-la. E a pulsão de morte explicaria também uma sociedade ultra destrutiva, como a sociedade europeia. Que tinha acabado de sair de uma guerra da primeira e agora está encarando a segunda. Como é que pode o homem ser tão destrutivo assim por nada? Por nada. Aí nós, uma força destrutiva incontrolável, um mal absoluto, a pulsão de morte. Na verdade, ele faz uma leitura do sistema biológico a partir de um ciclo entrópico. Que tudo nasce, cresce, floresce e morre. É como se a morte fosse já resultado de um código, de um ciclo anunciado. E que a pulsão de morte nada mais seria do que a manifestação desse ciclo entrópico. Primeira alternativa. Depois vem a segunda. A pulsão de morte nada mais seria do que uma pulsão, uma força, que vem do paralelo do princípio de prazer e atravessa a teia de significados completamente livre. Quando eu digo teia de significados, leia-se de linguagem. Por que eu digo teia, ou trama de significados? Quem usa essa expressão trama de significados é Garcia Rosa, Luiz Alfredo Garcia Rosa, que hoje é mais conhecido como autor de romance policial. Que, aliás, bons romances policiais, hein? O cara é bom escritor. Mas que fez toda uma carreira acadêmica como professor do Departamento de Psicologia da UFRJ, Um professor de psicologia da UFRJ, ele era o cara que falava de filosofia no curso de psicologia, mas que produziu boas obras sobre Freud, bem pedagógicas, diga-se passagem. A linguagem, ela é pensada como uma espécie de, não uma rede de significado, mas várias que se sobrepõem. Eu uma vez fui conversar com um cara que trabalhava com informática, na UFRJ. Eu fui no NPD reclamar de um problema que afetava os computadores do prédio Eder 5, onde fico direito. Enquanto esperava tediosamente o chefe chegar, porque os problemas do NPD não são problemas de informática, são problemas de burocracia. Porque tudo precisa do chefe dizer sim, ainda que seja uma coisa babaca, cretina, que não vai mudar a vida de ninguém. Não vai prejudicar a vida de ninguém se você quiser, mas tem que ter o chefe autorizando. É como se precisasse pedir autorização para dar descarga no banheiro depois de, enfim, emporcalhar privado. É algo necessário, mas tem que ter o chefe. Se o chefe não der a ordem necessária, ele vai se sentir desprestigiado. Enquanto esperávamos o chefe, aquele papo e tal, o cara dizia, porque computador, ele funciona por camadas de linguagem. Tem uma linguagem primeira, que é a tal do BIOS, que a gente traduz por bicho ignorante operando o sistema, que é quando vocês têm problema no BIOS. A linguagem mais profunda do computador, uma linguagem que já vem de fábrica, que quem criou foi o Bill Gates, que botou lá dentro, Deus do computador, tal. A primeira linguagem. Acima dela tem o DOS, o DOS. Se o seu computador, o BIOS, não está funcionando, dali para frente, tudo está fechado. Tem que ter o DOS funcionando. Sobre o DOS, vem o Windows. Se o seu computador, o DOS, não está funcionando, o Windows para de funcionar também. Para ter, já que tem Windows, você pode botar o Office funcionando. Dentro do Office vem o Word. E dentro do Word vem aquele programinha babaca que é o texto que você cria. É camada de linguagem sobre linguagem. E tem que ter uma harmonia muito grande em todas elas para que o sistema computador funcione. É como se a informática imitasse, talvez de forma inconsciente, a própria mente humana. Você funciona com camadas de linguagens. Há camadas mais superficiais e há camadas mais profundas desse jogo de significação. Há uma camada de linguagem que é totalmente consciente, que você tem plena consciência do seu jogo de associação das coisas, do sentido, do valor e do desejo. Há outras camadas que estão para além da consciência, mas que ainda são linguagem. São aquelas que apareceriam no sonho, se manifestando como uma linguagem livre, sem um sistema repressor, sem um princípio de realidade, inconsciente se manifestando puramente ali, mostrando para você a linguagem e as associações que ela cria nas imagens da sua cabeça adormecida naquele instante. É como, portanto, se uma força pudesse atravessar essa rede, as várias redes sobrepostas de linguagens. A cada função que vem do paralelo do princípio de prazer, a rede de linguagem funciona tentando dar a ela um significado, tentando associá-la a alguma coisa. Aquela função que atravessaria livre seria a função de morte. Função de morte porque ela não é associada a nada. Ao contrário, ela obriga uma desassociação das coisas para que possa ser capturada. A função de morte é uma força destrutiva, destrutiva das associações anteriormente feitas. Freud culpou a isso, a essa hipótese de uma pulsão que passa não capturada por toda a teia de linguagem, por toda a teia de significados, como violência e destrutividade. Que boa parte dos que fizeram uma leitura criminológica tentaram, por assim dizer, encontrar na pulsão de morte a causa de uma violência original. Algo que se diz que acha morbidez do ato violento. Mas você pode ter outra leitura muito mais positiva da pulsão de morte, que é associá-la à criatividade. Quando você é criativo, você necessariamente implica destruir alguma coisa, que é a sua referencial, o seu referencial de significado já existente, para poder fazer outro. O ato de criação pressupõe sempre a destruição do velho. É por isso que artistas também são associados a pessoas perigosas. Perigosas porque destrutivas. Eis a pulsão de morte. Quantos artistas não são seres mórbidos também? Autodestrutivos. Quanta história de artista está ligada à autodestruição? a uma pulsão de morte muito acentuada. Na verdade, não é que ele tem uma pulsão de autodestruição acentuada. O que ele tem é uma rede de significações e linguagem muito flexível. Por isso é criativo. Por isso é criador. Por isso é lúdico. Por isso é infantil. Por isso é autodestrutivo. É uma forma muito mais positiva de você ver a pulsão de morte associar a criatividade à produção artística. Mas Freud não associou a criatividade à produção artística. Associou a destruição. Hitler era um artista. Hitler amava a arte. Era pintor. E deu toda a prela à arquitetura, às artes plásticas. Dava ordens à Gestapo para ter nas artes um alvo de captura. É mole. É o objeto de Estado. Preservado. Ele não mandou destruir, salvo a literatura, mas... Ele mandou destruir a obra artística. Ao contrário, mandou capturar e conservar. E conservar. Paris, quando foi capturada, foi artisticamente saqueada. A sorte dos franceses é que os nazistas não tiveram, por assim dizer, o tempo, a organização suficiente. Tinha outras prioridades da máquina burocrática alemã do que pegar as obras de arte e levar para Berlim. Mantiveram na França, encaixotado, guardado, mas mantiveram. O Louvre virou base militar. Não que fosse aproveitado como base literalmente, mas fechado como base militar. Guardado pela SS como se base militar fosse. Estava guardando obras de arte, por ordem de Hitler. É um artista. Mas também um cara um pouco destrutivo, assim. Um pouco destrutivo. Quando não pôde ter obra de arte para ele, que era Paris, ele deu ordem ao general, que era o comandante em chefe das forças em Paris, para que destruísse toda a cidade. Ele não teve coragem. Ele não viu sentido na ordem. Descumpriu a ordem. Guerra já está perdida mesmo? Vou destruir para quê? Foi a mesma ordem que ele deu para a Alemanha. Vamos acabar com as condições de subsistência do povo alemão. O povo alemão é sua grande obra de arte. O homem perfeito. O homem ariano. Se ele não foi capaz de sobreviver a esse mundo, então esse mundo não merece. Nem ele vai querer viver num mundo em que não haja mais o sonho ariano para acontecer. Vamos destruir tudo mesmo. Que venha outra coisa. Que venha a barbárie. É um sujeitinho engraçado, Victor. É um sujeito curioso. Freud associou, claro, a pulsão de morte só como algo destrutivo. E a leitura dos vários estudiosos da biopsicanálise, o que buscava era causas biológicas da pulsão de morte. Biológicas para alguns. Outros não. Outros mantiveram esse potencial revolucionário porque buscaram condições linguísticas, atentos e significados para a pulsão de morte. Mas o fato é que o alvo virou principalmente a pulsão de morte. A maioria, causas biológicas da pulsão de morte. De onde viria a pulsão de morte? O que explica? Que bom neurônio da pulsão de morte? Será o dedão esquerdo mesmo? Como o IJPP acha, que o Júlio Pompeu de pesquisas aleatórias tem formulado? Ou vem de outro campo? E há competências as leituras psicológicas. Psicológicas. Essa tentam trabalhar no campo da linguagem, a causa da violência. Mas associam principalmente a um fenômeno. Frustração. Frustração. Reduz a causa da violência no homem à frustração. Descubra o que o faz frustrar, que você descobrirá o que o torna violento. O que faz dele um ser violento. Frustração. Como assim frustração? Olha, você desenvolve todo um jogo de associação de princípios de prazer, do desejante. Olha, feita a camada da linguagem, feita a associação, surgindo já o seu dispositivo de prazer e os seus objetos de desejo, o fato é que sempre que você olha um objeto, associa uma pulsão e passa a desejá-lo, você nutre a expectativa de tê-lo também. E sempre que o desejo não é satisfeito, bom, eis a frustração. Frustração é a expectativa da fruição de um objeto desejável não satisfeito. Não satisfeito. É essa força que agora você é obrigado a jogar para algum canto. Uma força negativa, uma força que implica o não prazer, o desprazer em você, e que você quer livrar-se dela. A frustração nós costumamos jogar para três lugares. Primeira delas, eu mesmo. Eu não consegui porque eu sou um merda. Ou seja, frustração igual a depressão. Frustração B. Eu não consegui porque Deus não quis. Não jogo para mim, jogo para... Culpo coisas grandiosas. Culpo algo que seria na minha mente um princípio de ordem qualquer. Deus não quis. Religião. Religiosidade. O mundo é assim. Dê azar ao terceiro endereço da sua frustração. Eu não consegui porque ele não deixou. Ele é um bosta. Violência. Violência. Quanto mais você atiça os desejos, quanto mais você cria um mundo de seres desejantes, quanto mais libertos os desejos, portanto, quanto menos superego, mais desejo, porque menos autocensura, quanto mais desejante é o ser, mais frustrado ele será também. Leituras dessa linha psicológica da criminologia fazem a seguinte leitura da sociedade contemporânea. Somos sociedade de pouco superego, portanto, de muito atiçar os desejos. A grande arte de hoje talvez seja, a grande linguagem social, a grande arte social de hoje talvez seja a publicidade, a propaganda. Arte que não se pretende consumir, arte que quer criar o desejo de consumir. Fantástica, fantástica. Compre batom. Compre batom. Arte que associa coisas desejáveis a novas coisas que também querem ser desejáveis. Ora, numa sociedade como a nossa, que é a sociedade de produção em massa, para que eu possa dar conta, dar vazão à produção em massa, é preciso que haja desejo de consumir em massa. Mas para que haja desejo de consumir em massa, é preciso que haja desejo também sendo produzido em escala industrial. Para que haja desejo industrial, é preciso não que eu tenha muito publicitário, mas é preciso que eu tenha pouco superego. Então ela é uma sociedade que bola, que incentiva uma cultura de pouca auto-interdição. Propaganda da Coca-Cola. A vida é o que você faz. Lembra a propaganda da Coca-Cola? Palmas para a garota que não espera o garoto ligar. Ela liga. Palmas para o cara que vai na galeria, olha o quadro e diz, é só um quadro. Ele dá exemplo de pessoas que são pouco atentas às interdições sociais. Há um princípio de realidade que se traduz em regras sociais. Quanto menos regrado, mais livre para desejar. Quanto mais desejante você é, mais você consome. Quantas vezes a gente não compra exatamente a mesma coisa? Como diz a música do Cazuza. Eu vejo um museu de grandes novidades. Porque a impressão que eu tenho é que, sinceramente, a gente inventa o mesmo o tempo todo. Celular. Você tinha um celular, mas o seu celular não funciona com GSM. Você não tem a menor ideia de que bosta é GSM. Então você é uma porcaria de uma sigla que você sabe que custa mais caro. Mas o fato é que você sai desejando. Tecnologia GSM. Novo celular, agora com a maior cobertura de GSM do planeta. Você não tem a menor ideia de que bosta. Você não entende nada de engenharia. Não tem nada de física para sacar de onda de rádio, GSM, como é que funciona isso? Mas o fato é que você passa a desejar e tirar onda. O meu é GSM. O seu é CDMA. O seu é CDMA ou TDMA? Ou GSM? O meu tem chip. Você sabe que chip é catástrofe. Você não tem nem ideia de como aquilo funciona, mas o fato é que você passa a desejar. Toque MP4? Sabe essas coisas que você vai inventando e vai desejando o inventado? O problema, meu amigo, é que desejo, veja, é ilimitado, mas capacidade de consumo, não. Não é, entendeu? Grana acaba, o limite do cartão de crédito acaba. Ainda que você consiga comprar um celular GSM, vão lançar um GSM com muito mais GSM que o seu GSM. Que passa vídeo, sabe? E você pode assistir novela das 8 do celular, na aula chata, ao invés de ficar ali mandando torpedo, vê a novela. Eu posso, você não, sabe? E aí você passa a nutrir desejo por outra coisa, que é na verdade o mesmo celular sendo reinventado o tempo todo. É claro que uma sociedade dessa vai ser também muito frustrada, cheia de pessoas frustradas. E você pode dividir as pessoas, a partir da lógica da frustração, em três tipos de pessoas. Os conformados, associados à religião, ou então carece mesmo, um desarado. Os ultradepressivos, são merda, são bosta, vão enfiar uma bala na cabeça, e andam meio dark, meio banha, que não tem perspectiva, e tudo na voz, olha. Ou então os violentos. A playboyzada, a garotada que você não consegue entender porque há tanta gente enroada, o baile funk, porque são as três alternativas que você tem em uma sociedade de muita frustração. Pela ordem, etológicos, instinto da violência, qual seria? Biopsicanalíticos, pulsão de morte, linha psicológica, frustração. Todos eles dispositivos dentro do homem, mas que explicaria o criminoso. O criminoso é um frustrado. O violento é um frustrado. Se ele desejasse menos, ou tivesse outra forma de dar conta da frustração, deixaria de ser violento. Da pulsão de morte. Se descobrimos de onde vem a pulsão de morte, é só dar um choque no lugar certo que pronto, acaba a pulsão de morte. E o cara fica bom. Etológico. É instinto, não tem jeito pra ele, o cara aí. Já o outro pode ficar tranquilo que ele não tem. Você verifica grau de periculosidade dependendo da escola a qual você se alie por critérios diferenciados. Quem é o perigoso? O cara que se demonstrar frustrado sobre vários aspectos. Esse não pode soltar não, porque ele vai cometer crime de novo. Por quê? Porque a causa do crime é frustração. Viu que fica lá? Esse tem uma pulsão de morte muito evidente. Não solta não, né? O artista vai para o chinês, vai direto. Etológico, é instinto. Dependendo de qual instinto você identifique, a qual comportamento você associa o instinto, você vai dizer quem vai preso e quem não vai. Não é legal? Não é legal. Tudo isso, repito, diz respeito ao homem. Não leva em conta o ambiente. Não leva em conta o ambiente. Tendo ambiente não físico, engenharia, mas um ambiente social. Por isso, socioambientais. A perspectiva socioambiental é aquela que nós veremos amanhã. Mas já antecipo uma coisa. Está sempre ligada a uma leitura da sociedade como ambiente de conflito. Com ambiente de conflito. Entenda os conflitos sociais que você entenderá o criminoso. Não é legal? Nos encontramos amanhã.